pare! Pô na cabeça! Aqui é a polícia! Cabeça quadrada, cara de diabo, filha da puta, ó! Na tua dança e pode andar, terceira advogado com policiais, todos aqui, diretor geral, você vai conhecer a violência policial. Filha da puta! 90!